Sejam bem-vindos todos ao podcast Miolos. Podcast de número 3. Eu sou o Doug e na nossa bancada aqui de hoje nós temos quem? Valdeir? E aí? Pô. Neto, cara. Cada dia pior, mano. Também estamos contando aqui com ele, Pietro. Olá. Puta que pariu. E ele que retorna, nosso convidado, Panda. Esse aí. Caraca, vocês estão motivados, hein, gente? Contamos também com a presença aqui do ilustríssimo Carlos Tourinho. Bora, bora, minha porra! Vocês queriam motivação, agora tem. Ah, cara, eu quero ver nivelar essa porra. Que ladeira, cara. Porra, cara, eu morri aqui, mano. Para com isso. Nossa. Sabe aquela hora que você vai dar um arroto, você leva um susto, mano? Caraca. Porra. Caraca, eu quase vomitei pelo nariz, cara. Você é louco. Ainda bem que foi pelo nariz, hein? É. Bem, é isso aí, ó. Depois dessa, vamos direto para os nossos e-mails e comentários. É. Agora para ler os e-mails. Mas então, estamos aí. Nós temos e-mails aí, Valdeir? Nossa caixa de entrada de e-mail? Tem, velho, claro. E não? Olha. Ah, lembrando também que nós estamos aqui, né? Contando com a companhia do Pietro novamente, né? É isso aí. Mas é isso aí, ó. O cast já tá longo demais, né? Não vamos estender muito. Vamos direto para os e-mails. Valdeir, tem algum e-mail aí para ler pra gente? É, vamos aqui então com o e-mail da Privioto, 22 anos de São Paulo, né? Mandou e-mail pra gente. Ela diz o seguinte. Olá, meus queridos mortos-vivos. Muito bom o segundo episódio do cast de vocês. Me rachei de tanto rir e as pessoas no ponto de ônibus só faltavam gritar o quanto louco eu parecia ser, indo sozinho. Após ouvir todas aquelas redundâncias criativas de vocês... Pelo menos isso. Com certeza me sinto revigorada. Fato esse que retirou o meu estresse do dia, ó. E tá aliviando o estresse do dia a dia das pessoas, né? Ah, tá certo, cara. Miolos tá aí pra isso. Ela continua aqui, tirando a rasgação de seda, gostei do segundo episódio da série, me incomodaram algumas cenas e tal, em principal a do Shane, vejo ele como um baita de um filho da puta tremendo. Como pode o cara visitar o enfermo, né, o amigo, entregar flores, deixar ele lá pra morrer, né, e de quebra ainda pegar a mulher do coitado. Tenho pena da Lore, né? Isso aí tá certo. Ela foi tão burra, influenciável, que acreditou no conto do amigo. Assim, peraí, mas ela tá falando coisa aqui do terceiro. Não, aí tá de sacanagem. Tá coisa aqui do terceiro, aí stop, sabe? Né? Aí não vale. A gente não viu quando a gente gravou o segundo. Sinto que a série evoluiu, sim. Que a gente não falou um pouquinho mal do segundo episódio, né? Sim. E sim. Ela falou aqui que sinto que a série evoluiu, sim. E não acho ela clichê. As pessoas não entendem que nossas vidas não passam de coisas repetidas. Não existe o novo, existe o diferente, o que pode ser ou não ser. Então, para mim, a série está abordando temas como perda da família, introversões, adultério, abuso de poder, quer dizer, distúrbios mentais, entre N fatores, que fazem parte das nossas vidas. Né? Como sendo uma série de sobrevivência, você precisa encarar cada um dos sentimentos que a vida lhe proporciona em seu caminho. Para só, então, ser considerado um sobrevivente. Agora eu pergunto, existe algo que não seja clichê? Não daria 10 para esse episódio, né? Para a série. Mas ela tem potencial para um 8,5. Ao cast, nota 9. Só para não se acharem demais. Até breve, rapaz. Boas lambidas. Ah, ui. Eita, nós, hein? Ui. Qual que é o nosso próximo e-mail aí? É, então, o nosso próximo e-mail é do Thiago Mariano. Aqui ele fala: opa, beleza aí? Parabéns a todos pela iniciativa. Sou um senhor advogado e engenheiro, já de 32 anos. E em relação à série, sou muito pontual. Gosto de algumas mais sérias, como Breaking Bad, Dexter, Lie to Me, The Good Wife, Mad Men, Sons of Anarchy. Todos esses assisti 100% até agora. Não gosto muito dessa série teen. A única meio teen que acompanho é Chuck and Community. Mas confesso que relutei a assistir o episódio 1. Mas... Pera aí, ele acompanha qual? É Chuck e Community. Ah, sim, Community. É que você falou Chuck e Community, parecia que era uma série. Ah, não. É, então, aqui ele fala... Mas confesso que relutou em assistir o episódio 1. Imaginava assistir em total, mas The Walking Dead me pegou. Ele imaginou ver, tipo, zumbis dançando, saca? Tipo, thriller, né, cara? Como assim, né, cara? Mas como assim, Tim? Pois é. Walking Dead, olha o nome da série, vai ser Tim. Ah, mas é, até compreendo. É, tipo, vamos lá, muito bom. E melhor ainda é ouvir os comentários de vocês depois. Obrigado, né? Ah, sim, sim, muito obrigado. Eu não sei que comentário relevante a gente falou, né, porque... Mais uma aí. Que bosta. Ó, ele tá falando aqui pro Hugo. Hugo, você comentou aí, que quando ele acorda no hospital, ele não pergunta pra ninguém o que aconteceu, mas no hospital não tinha ninguém. É, isso é um erro. Mas o Hugo falou isso? Ele... É, o Hugo, na verdade, ele pergunta, ele fala por que que ele não faz... Perguntou pra ninguém, Não foi necessariamente no hospital, né, cara? Ele quis dizer de por que quando ele acordou ele não perguntou mais pra ninguém. Ah, sabe? Sim, Porque o vizinho falou, aconteceu isso. Ele, que interessante. Foda-se. Mas prossiga, prossiga. Uma cena muito foda nesse novo episódio é o zumbi degustando as tripas de um viado. Porra, ele já tá falando no terceiro episódio aqui, cara. Então. Pô, esse pessoal também, mas cara, né? Tá foda, né, mano? Agora tá ligeiro aqui, velho. Pô, quer que dá. Muito bem feita com relação ao irmão do racista que ficou preso no terceiro episódio. Não, terceiro episódio não vai falar não, cara. Pula, pula. Então pode falar, pô. Então já pula aqui, né? Pula. Vai pro final. Bom, depois comento mais aí. Só pra mandar um alô e avisar que tô ouvindo vocês. Observação. Mais uma observação aqui pro Hugo, cara. O Hugo nem parece o Hugo no faca no bucho, velho. Se solta aí, Zaca. Zaca. Tá ficando famosão, hein? Você merece comunicação e tudo. Zaca, Hugo. Abraço a todos. Zacarias, Hugo que Soares. Caraca. A risada, né, cara? Pode crer. Você gosta de Zacarias, é? Hugo, é o Thiago que falou isso, cara. Isso não tem nada a ver com isso. Eu tô repassando o e-mail do cara. Ai, caraca. Meu, mas valeu aí pelo e-mail. É, obrigado. Vamos. Próximo e-mail, vamos lá? Vamos aí. Eu vou ler aqui, ó, o e-mail do nosso amigo já aí, né? O Frank Castle, 27 anos, Osasco, de novo, São Paulo. Tipo, chega, né? Vai trabalhar, pô. Vai. Fala galera, primeiramente parabéns pela trilha sonora com o punk rock dos Misfits e o ska do The Specials, o cara que já conhece, né? Minha maior crítica a este episódio é o grupo de personagens do shopping ou loja de conveniência, né, entre aspas. Parece que foram tirados de um template e apenas deram nomes aos bois, é verdade, cara, é o que a gente basicamente comentou, né? E muito genérico. Esse lance de ficar estereotipando e colocando roupas transadas essa foi boa. Nos personagens é de doer o saco. Espero que todos morram. Cara. Aí, ó, ele compartilha aí, né? Do desejo do Valdeir, né? De ver as pessoas morrerem. Por outro lado, o que venho gostando na série é o fato de explorar mais este ambiente diurno. Ainda mais sabendo que cenas noturnas seriam mais baratas. E quanto ao carro, como eu diria nas sessões de PGR4, que pra quem não conhece é um jogo de carrinho, né? Aí diz aqui, abre aspas, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é vermelho é Ferrari. Pra me defender aí, que afinal... Pô, defender o caramba, nisso, né? Cara, eu vou dar um comentário aqui agora. Então, sim, cara, falando nisso, a gente recebeu aqui um comentário, né, aqui no site do Pauta Livre, do Renan Fernandes, que ele fala: é muito legal o podcast, mas o carro não é um Camaro, como eu tinha dito, né? Todo final das contas eu errei também, né? No final eu tô certo, cara. Não, também não é uma Ferrari. E sim, um Dodger, né? Oh, mas é fato, cara, é fato isso daí, ó. O pessoal ficou falando, né, é um Camaro, é um puta carro. Porra, não sei, velho, o quê. Mas eu tinha. É um Dodge. Mas o Dodge é um puta carro também, cara. Mas eu te juro, cara, eu tinha ficado na dúvida, eu fui em fórum e coloquei lá e todo mundo falou que era Camaro. Ah, esses fóruns também. Por isso, cara, que eu vim com a certeza, cara, que era Camaro. Mas então, qual que é o próximo e-mail que a gente tem aí? É do André Antônio Joaquim. Eita, vamos lá. Peraí, André Antônio Joaquim. É isso. André Antônio Joaquim. E o sobrenome dele? É André Antônio Joaquim, não sei, cara. Se você quiser descoordenar o nome, né? Tipo, tá bom, Joaquim, André Antônio, né? Antônio, André Joaquim, Joaquim, André Antônio. É, tudo faz. André Joaquim Antônio. Vai lá. Pô, olha só. Mas vai lá, lê aí o e-mail dele. Olá a todos do Miolos Podcast. Quero de antemão parabenizá-los pelo ótimo trabalho. Obrigado. Muito obrigado também. Uma edição primorosa, comentário embasado em conceitos humanistas e pertinentes acerca do assunto debatido. No caso aqui, a série Walking Dead. Provavelmente os caras bacharéis que produzem esse cast já devem ter recebido sugestões sobre o que produzir após o encerramento da série citada assim. Eu, meus caros, humildemente, permito-me a sugerir um assunto que continue abordando questões tão contemporâneas quanto as aqui presentes. Questões filosóficas e antropológicas sobre o desenvolvimento de nossas comunicações e influências comportamentais de nossa atual época. Essa sugestão é impreterivelmente feita para que os senhores não fiquem alijados do processo de podcasts e concomitantemente dos meios de comunicação digitais. A minha sugestão é que façam um podcast sobre o Mega Drive, o videogame que permeou sua influência, além dos games, no cinema, nas artes plásticas, na música, nas mídias digitais, enfim, em toda a produção cultural jamais vista na história da humanidade. Um grande abraço a todos, parabéns mais uma vez pelo ótimo cast. Cara, me convenceu, cara. O que der é caralho, cara. Vamos seguir o seu conselho, André, e a partir do próximo cast nós vamos falar aqui sobre toda a história embasada aqui, sobre o Mega Drive, vamos falar um pouco sobre Sonic. Mas eu tive um Super Nintendo, cara, não foi um Mega Drive. Ah, afinal o Super Nintendo era melhor que o Mega Drive, né, cara? Eu queria o Mega Drive na época, mano. Ah, seu herege, derruba ele aí, mano. É sério, mas mano. Chega, vamos. Muito obrigado, André, pelo muito e-mail, obrigado, Valeu sim. Mesmo. Vou ler aqui o e-mail do Homero Luiz de Freitas. Fala, cambada de mal acabado. Como é que ele já conhece nós? Ele já conhece? É, mal acabado, então já conhece, já sabe como é que a gente é. Ah, ele viu pela foto. É, o zumbi. Ah, é verdade, é verdade. Eu sou Homero de Osasco, mais especificamente do Novo Osasco. É que é novo, né? É novo, acho que deve na cidade nova. Mandando este e-mail só pra encher o saco de vocês. Digo, parabenizar pelo cast. Sobre o segundo episódio da série, tenho que dizer que fiquei bem impressionado. Sei que vocês acharam meia boca, mas eu fiquei tenso pra caramba enquanto assistia. Não tenho a referência dos quadrinhos, talvez por esse motivo a atenção aumente, pois não sei o que esperar. É, por exemplo, quando o Glenn, ou Glenn, né, Valdeir? É o Glenn, pô, que Glenn, o quê? Quando o Glenn entra no esgoto, pensei, olha a merda que vai dar. É, mas em contexto geral, gostei bastante do episódio. Só um adendo àquela cena final que o Glenn está no Fuscão rebaixado. Quero dizer, no Camaro, que ele já errou aqui também. Que é um... Tá vendo? Achei tá vendo como sou eu? Achei o grito dele muito Hiro Nakamura, do seriado Heroes, né? Ele tá falando do Hiro lá, do o Japinha lá da série Heroes, né? Sim. Boa noite, New York! Eu não sei aonde que ele dá esses gritinhos, né, cara? Mas tá aí a referência dele aqui, né? Falando que é um Camaro também, né? Valeu aí, Homero, de New Oz, né? New Oz. O que mais que nós temos aí, Valdeir? Então, é pra fechar, tem um comentário aqui, cara, que a gente falou que não ia ficar pegando pra ler o comentário, mas o cara fez um comentário tão gigante, cara, que eu fiquei com dó do cara. Poderia ser um e-mail, né? Vale como um e-mail isso daí. Pois é, manda um e-mail da próxima vez, infeliz. Caraca, mano, todo a gente vai cair de audiência, mano. Todo amor aí, né? Todo amor com os nossos ouvintes. É. Pô, mas beleza, eu vou ler aqui do Alan Flamer. Alan Flamer. Cara, Alan Flamer não parece um nome de golpe, assim, sabe? De preferência o Dalcin falando Alan Flamer. Alan Flamer. Fire, yoga, flame. Pode crer, velho. Então, estou acompanhando vários podcasts atualmente, então dá pra dizer que vocês estão indo realmente muito bem. Ó, obrigado. Valeu, muito obrigado. Acho que, como alguém que não leu a Walking Dead, as HQs do The Walking Dead, minha visão deve ser mais próxima à maioria do público. A questão da chuva realmente incomoda, mas o resto da cena eu achei perfeito. Os zumbis me parecem bem mais perigosos que o normal, suficientemente mais inteligentes, ou pelo menos menos burros, pois conseguem diferenciar suas presas com mais precisão. Isso faz com que aquela solução de passar do sangue do corpo no zumbi não pareça assim tão perfeita. Me desculpe, mas pegar sangue de zumbi com as mãos e passar em cima das próprias roupas me soa como burrice. Aqui ele tá falando que a gente comenta da HQ, né? Sim, na HQ eles fazem isso, né? Na HQ eles passam nas próprias roupas, eles não colocam uma roupa por cima, né? Ele pega com a mão, né? Como eu havia falado, né? É, só que a gente não defende isso, a gente fala não, que... Pelo contrário, né? Então a gente concorda, na série ficou bem melhor também. É, pelo contexto que a série já tá apresentando pra gente, não ia fazer sentido nenhum, né? É. Ele fazer isso, né? Pois é, aí ele fala que depois... E ainda por cima, eles têm que agir como zumbis, né? Afinal de contas, os mortos do seriado conseguem cheirar, ouvir e ver. Então eles percebem a diferença entre eles pelos cheiros, mas também são atraídos pelo som. E a partir daí, a parte da visão se torna inútil. Peraí. Ele fala que eles conseguem cheirar, ouvir e ler. E ver, né? Eles conseguem ler também. Ler ainda não, né? Não mostrou. E ver. Mas depois ele fala que a visão se torna meio inútil. Então. Aí depois ele fala aqui, por isso achei legal a ideia deles poderem identificar pela aparência também. Mas se a visão se torna meio inútil, como é que eles. Como é que achou legal, né? O cara se contradiz no próprio e-mail. Beleza. Aí ele continua aqui, agora eu fico com uma dúvida. Ah, isso é bem interessante isso que ele comenta aqui. Que ele fala o seguinte, será que os animais não se tornariam zumbis também? Tá certo que muitos animais já foram devorados completamente, onde eu pude ver, né? Houveram aqueles que foram mordidos, aqueles que, por algum acaso, poderiam lamber o sangue dos zumbis caídos no chão, né? Acho que no Resident Evil, no filme, tem os corvos, né? Que eles comem o cadáver dos zumbis e transformam. O problema, eu acho aí, que seria adestrar um animal pra tipo, como fosse um morto-vivo, sabe? Né, cara? Fazendo um comentário rápido, em paralelo com os quadrinhos, nós que já lemos aí, né, tipo, 70 edições, né, Valdeir? 78. É, 78, pra ser mais específico. Não, em nenhum momento mostrou algum animal zumbi. Pois é. E pelo contrário, nos quadrinhos, o único animal que aparece é o cavalo. E o servo morto lá pelo zumbi. É. E o servo morto, exatamente. E isso vai ter nesse terceiro episódio, mas a gente comenta depois, né? O que mais que o Flamer disse aí? Tá, aí depois, aliás, ele fala uma coisa aqui, peraí. Aliás, eu não acho a esposa do Rick uma galinha. Não deu pra saber quanto tempo ele ficou de cama, nem quanto tempo faz que eles fugiram da cidade. E o melhor amigo do cara ainda diz pra mulher que... Peraí, mas então não pode, mano. Pessoal, se for comentar, comenta que o episódio que a gente tá comentando, aí, porra, Alan, aí você ferra a gente, né, cara? Você fala que a gente, tipo, eu não acho que ela é uma galinha, porque, na verdade, ele mentiu, mas aí a gente ficou sabendo isso no terceiro, pô. A gente não tinha visto quando a gente fez o podcast. Pois é, bom, é isso. Em breve, os sopradores de cartuchos serão seu próprio podcast também. Ele tá fazendo aqui um jabá, né, do... jabá aí, ó, do... Ele tem um site, cara, ele tem um blog, né, chamado Sopradores de Cartucho, que fala sobre games. Eu aconselho aí o pessoal, qualquer coisa a gente deixa um link aí, se a gente lembrar. Mas é muito bacana, cara, muito bacana. Beleza. Boa sorte, obrigado. Galera, e falou. Valeu aí, cara, valeu muito. E é isso aí, né, cara, vamos agradecer, o pessoal comentou também, né. Infelizmente não vai dar pra gente ler todos os comentários, né. Desde já agradecemos, né. Então, nós ouvimos muitas... muitas críticas, né, sobre o primeiro episódio. Acho que a gente tentou fazer algumas mudanças aí no segundo. Teve muitos elogios aí falando sobre a edição, que não ficou tão maçante, ficou mais dinâmico. Só os comentários que são os meios de bosta, né? Não fala assim, é, pô. O Hugo deu um caldo aí também, né? Deu um tempero a mais aí também no cast. Mas esse terceiro aí, aguardem que tá muito legal também. Mas ó, vamos fazer o seguinte. Vamos agradecer o pessoal que comentou. É, agradecer aqui uns comentários até dos e-mails passados, né? Do Diego e do Diogo Rodrigues, os irmãos, que a gente acabou tendo que cortar a edição porque ficou muito grande. Mas bem legal o e-mail, obrigado, valeu. Obrigado mesmo. Se der, gente, faz um... Pega um tempinho aí e escreve outro e-mail pra gente, que a gente vai ler com certeza. Isso, do Rodrigo Cândido também, né? Que mandou um desenho pra gente, supimpa, né, cara? Ah, é? Não vi ainda, cara. É, mano, ele mandou um zumbi aí, cara. Ele falou que ficou empolgado lá ouvindo o cast e mandou um desenho. Legal. Pô, quem quiser mandar desenho, gente, manda aí, cara. Por favor. A gente gosta de desenho, né? A gente vai postar aí embaixo aí, vocês confiram aí o desenho do Rodrigo, né? Sim. Aí, seguindo aí, ó, vamos agradecer aí o pessoal que comentou. Vou agradecer o Daniel, o Maldito. Ramed Félix. O Bonito. A Nani Ulsan. Renan Fernandes. Totem Dias. Totem Dias? É, Totem Dias. Eu fiquei na dúvida se é Totem, Dias ou se é Totem Dias. Esse é Totem Dias, cara. É Totem Dias. Vamos agradecer aí também. Quem mais, Valdeir? A Nani Ulsan. É isso? Ulsan. É, a Nani Ulsan a gente agradeceu lá em cima. Ah, sim, é verdade. Então, fala o Fox. É o Fox Mulder, esse cara que eu nunca ouvi falar. O Fox, porra, é do Faca no Bucho. Ah, tá. Gabi Camilo. Dimitri Kawada. Sim, que explicou aqui o nosso raciocínio lento. E é isso. Não, e é isso aí, ó. Muito legal, ó. Muito obrigado a todos os e-mails, a todos os comentários, a todos os elogios que a gente recebeu aí via Twitter e tudo mais, a todos os RTs. E bora pro terceiro, né, que é Tourinho na Veia aí, Senhor Seu Panda, né, cara? Não prestou isso daí, né? Os nossos comentários ficaram piores ainda. Pois é. Bora, minha porra! Eu mandei aí, Panda, conte uma piada ou o cara se para sempre. É pra contar uma piada? Pode contar, Torin. Você sabe onde é que os Smurfs moram? Não. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Puta que pariu. Por quê? Por quê? Terceiro episódio, Walking Dead. Well, que a gente tem aí no começo do episódio, Pietro? Se você falar que é... Não vou falar aqui. O episódio começa no terraço lá do prédio, com o Dixon preso, preso e divagando. Racista, né? Isso. Pô, eu gostei muito, cara. E divagando ali sobre... Ele brisando lá. Tá maluco, né? Não, mas isso, cara, ali, pela conversa que eu entendi, foi de alguma coisa que já passou, sabe? Tipo, ele quebrou a cara de alguém sim, e foi preso, né? Ele tá com uma lembrança, né? Isso, tá... é. Ah, eu arranquei os 5 dentes dele, não sei o quê. Ficou 16 meses na cadeia. Que você achou desse começo aí, Torinho? É, aquela fase assim, parece aquelas coisas do estágio da morte, né? Negação, raiva e depressão, essas coisas assim, né? Tanto que ele fala, ele começa a barganhar com Deus, né, e tal. Deus, eu sei que eu fui mal e tal. Depois ele se arrepende, né? Depois, porra nenhuma, foda-se Deus. Barbudo descarado, não sei o quê. Eu achei... Eu critiquei pra caramba, cara, esse ator aí no último episódio. Mas essa introdução dele aqui eu achei muito louco. Ficou muito bom, velho. O cara é foda, velho. Ele babando... Eu achei muito louco. A hora que ele fala, né? Oh, Jesus, ah, tá, de lascar, eu vou me virar sozinho, nunca precisei de você mesmo. Ele é foda. Tinha até um... Ele tá lá algemado, né? Algemado. Como... O braço todo machucado já. O braço todo lascado. Aí, como a gente falou, né? É, eu, na verdade, eu tinha falado que ele ia acordar... Que ele ia começar o episódio pelado com a roupa fazendo uma corda, né? Mas bastou só o cinto, né? Não foi muito difícil. E os zumbis lá, né? Pô, cara, eu jurava que o zumbi ia entrar ali, mano. O zumbi é forte, né? Ele conseguiu arrebentar a tranca da parada ali. E o T-Dog fala, né? Eu prendi, ele tá lá seguro, cara. Mas tava mesmo, o zumbi é mas tava foda, preso. Mas o negão tava de sacanagem. Tava, cara. Já dizia meu pai, cara. Ele fechou aqui inteira a bunda dele. Fechou. Imitou o teu pai, Doug? Essa filha da puta mesmo. Mas então, seguindo aí o episódio, o que a gente tem? A gente tem o Rick, o Morales, né? É Morales, né? O latino. É o Morales. Aí em seguida nós temos eles... Voltando, né? Pro acampamento. Eles em direção ao acampamento, né? E aí a gente já vê o elenco de apoio aí, né? Os coadjuvantes de Lost, né, Valdeir? Como você disse, aparecendo. Pois é, que é do modo... A galera que vai morrer depois, né? É, então... tem uma família de indiano, cara. Não, que família de indiano, cara? É, cara, tem uma família de indiano no começo. Não, pô, a família é do Morales, não é? A família do Morales. É do Morales, velho. Somos latinos ali, velho. Cala a boca, meu aluno! Você está dessecando, cala a boca! Indiano, velho. Eu achei que era indiano, não, velho. Não, velho. Foi a única raça que faltou, né, pra que falar a verdade. Que é da família, né? Do Mohinder. Tem um latino, tem um negro, né? tem um japonês, os arianos lá, racista e nazista. É. Pois é. Em seguida a gente tem o quê? A gente tem a Lori cortando os mullets aí do Carl, né? Isso, é. E o Shane ensinando ele como pegar a perereca. Né? Combinazona. Desde cedo, né? Já desde cedo. Primeiro você compra um carro. Pronto, é só isso. Carl, você só precisa de um carro e duas camisinhas. Nossa, a gente vai receber um e-mail nervoso. O que vocês acharam aí dessa introduçãozinha aí do Shane conversando com o Carl aí? Ele tá querendo, pelo menos pra mim, né, passou isso, né, que ele tá querendo passar agora a ser a figura sim. paterna do Guri, né? Sim, sim. Já que tá comendo a mãe, né, tá, então... Tá pai. Conquistar, né, moleque? É porque ele é estéreo, né? Puta que pariu, cara. Eu na minha infância, quando alguém falava estéreo, eu falava, mano, é mono? Puta que pariu. Infância, cara, dá um desconto aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Em seguida, nós temos aí o Glenn subindo a montanha, que nem um maluco, né? Naquele carro que. Meu, não acabou a gasolina desse carro, eu fiquei muito surpreso. A Ferrari, né, Doug? É a Ferrari. Calma, a Ferrari. Porra. A Ferrari. Ferrari, cara, nossa. Como eu disse, ó, vermelho e rebaixado, é Ferrari, cara. É Opala. É Opala. O Shane é multiuso, né, cara? Mecânico, policial, líder, tudo. Abre o capô do carro aí. Do jeitinho que você gosta. Nossa, eu adoro, assim, homens. Multiuso. Boiola. Poxa, ainda bem que eu tô gravando isso. Depois eu vou jogar aí na internet pra todo mundo ouvir. Em seguida aí nós temos a cena aí que eu acho que foi uma das mais emocionantes até agora, né? Pelo menos, ó, eu fiquei emocionado, cara. Foi muito boa a cena aí do Rick. Rapaz, quando ele viu, assim, o filho, né, e a mulher, ele fez uma cara assim, tipo assim, que não tava acreditando, mas no momento eu pensei assim, pela cara que ele fez, eu pensei assim, puta que parece isso, já tá aqui. Agora que o Torinho falou, é que realmente esse episódio foi o maior episódio de caras e bocas que eu já vi até agora. Nossa, e a cara do Shane, né? É, a cara do Shane é a melhor. É o auge do episódio. É, pô, perdi minha podinha, né? eu achei legal o latino lá chamando o Rick. Ei, o cara do helicóptero, chega aí, cara. Cara do helicóptero, é verdade. É. Parecia, sabe o que? Parecia Hermes e Renato, né? A olhadinha do Shane, cara, foi muito novela da Zona. Né? Não foi tipo. Carlitos Daniel, eu sou seu padre. E ele tipo. Oh. Fodio. E o Rick, eu achei muito louco, cara, a atuação dele. Tipo, puta que... Cara, mano, estou aqui, filha, mano. Filha da puta? Vocês estão aqui, seus filhos da puta? Filha da puta! E o quartel de vocês, vocês estão aqui? Não, e aí nós temos um detalhe, né? Que, comparando com os quadrinhos, né? Esse episódio inteiro, ele praticamente ele foi todo putaria. Em cima da edição número 3, né? Do Walking Dead. É, verdade. Que a edição número 3 do Walking Dead, como a gente comentou no último cast, ela é toda dentro do acampamento. É, o Rick conhecendo o pessoal, né? Ele se instalando. Exatamente. Né, eu vi comentários assim hoje pelo Twitter, né? E pelos comentários também no post que tem lá no Filmes com Legenda, né? Sim. Muita gente não gostando do episódio, porque eu acho que o povo tá esperando. Porque no episódio passado teve zumbi até saindo pelo cano de descarga, vamos dizer assim, né? O pessoal não quer mais enredo, né? Pois é. Aí eu comecei agora, eu acho que só tirando os zumbis que apareceram ali na porta lá pro Merlin, né? O Dixon, né? No começo do episódio, só teve aquele... O zumbi lá comendo viado, né? Comendo literalmente, né? É verdade. É, isso mesmo. Era o zumbi com a roupa do Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno. Com a camisa do Corinthians? É, comendo o viado. É, como é que é? Corinthians comendo São Paulino? Como é que é? O Panda não se tocou da piada ainda. O Panda, sendo que o Ronaldo, Panda, foi feito com três travestis no motel, diabo. Não, eu queria entender porque o viado comendo viado é estranho, né? Pois é, tá parecendo calango, velho. Porra, calango! Como eu disse no cast anterior, quem tá esperando Walking Dead só pra ver zumbi, meu, pode parar de assistir, cara. É o que a gente tá falando desde o começo. O Walking Dead, ele foge desse negócio tradicional de zumbi, né? Que a gente Exatamente. Se você tá querendo ação só nego Madrugada dos Mortos, não vai ter, não. Quer dizer, até tem, mas não é só isso. Ah, graças. Achei que você ia falar tetinha. Tetinha, né? Em seguida nós temos eles na fogueira, né? Eu achei que eles iam contar a história de fantasma ali, cara. Eu achei que o irmão do Dixon era aquele cara lá que queria... Que tava lá do outro lado, né? Essa de cara você já vê que ele é um personagem, né? Que... Clichêzão, chatão, tipo, vai dar merda, né? Machista. É. Diferente da gente, né? Ah, a gente tem um detalhe aí também, né, Valdeir? Dessa personagem. Como é que é o nome dela? De cabelinho curtinho? A Carol, né? Carol. Então, vamos falar um pouquinho dos quadrinhos, então, comparando. Porque a Carol é a esposa do Ed na série, né? Ela tem a filhinha lá que é a Sofia, né? Que não mostrou muito bem nesse episódio ainda, mas no quadrinho ela tem uma participação grande, bem importante, assim. Né? A Sofia. Sim. Não, a Sofia, pô. Ah, é? Ah, é que a amiguinha do Carl, essas coisas. Isso, cara. Que ela é amiguinha do Carl no quadril mais pra frente. Né? Aí ela tá bem diferente, a mulher, né? A Carol, né? Ela tá bem diferente da do quadrinho, ela tá mais velha. E ela tem o fator marido, né? Que no quadrinho não tem. O marido dela é falecido, né? Ela o tempo todo ficou falando que. Mas me diga uma coisa, pode contar pra mim. Eu só li até a sexta edição. Uhum. Existe o personagem Dixon, T-Dog na Não. Não. Foram todos criados especialmente para a série. Mas a Andrea e a irmã tem. Dela tem. Que eu me a Andrea e a irmã quem, dela quem, tem. Quem Sim. tem aí? Vamos comentar quem tem. Tem o velho lá, que é o Dale, né? O mecânico, né? O mecânico também tem, que por sinal tá... Nossa, ele tá idêndigo. Idêndigo. Tá igualzinho. A Amy e a Andrea, né? Que são as irmãs. O Shane, né? A famíliazinha ali. E tem uma galera do quadrinho que ainda não apareceu, que eu tô achando que eles substituíram pelo Morales, hein, cara? Então, tem um detalhe. Nos quadrinhos tem uma senhora... mais de idade, assim, vamos dizer. Sim, que ela tem um cabelo feio, curto. Né? Ela tem um cabelo curto e grisalho. Pois é, parece que eles misturaram alguns personagens. Exatamente, ela virou tipo a Carol, né? Carol. É, só que nos quadrinhos ela é toda preconceituosa, assim, por aquelas meninas Andrea e Amy viverem com o velho, né? Exatamente. Ela não parece que ficou um pouco a personalidade do Ed? Isso, e só que a véia lá, a mulher do Ed, ela tem um vibrador, né? Não, você vê a falta que faz, né? O cara não. Não, o cara não dá no couro, né, mano? Tá, pois é. Esse é. Dá no couro, dá, né? Bate nela com uma porra, com cinto e tal. Eu tô falando que na série parece que eles estão pegando elementos do quadrinho que vão aparecer só bem mais pra frente. Esse Ed mesmo, tem um personagem no quadrinho que aparece nessas últimas aí, que ele é exatamente como o Ed é. Machista, bate na mulher. Exatamente. Então parece que eles estão pegando coisas assim e fazendo. Juntando quebra-cabeça só que de um jeito diferente, né? Pegando peças ali. Ah, eles estão montando. Eles estão montando uma nova linha, né, cara, de pensamento pra quem não viu também, né? Eu acho que a gente também pode estar aproveitando isso, porque tem gente que já o quadrinho tá. Nessa edição que ele tá aparecendo agora. Eu acho que ele deve estar aproveitando esses personagens novos pra justamente dar uma adequada, entendeu? Pra não dar tanto atrito. Como é que é o nome da mocinha mesmo? A filha da Carol aí? Sofia. A Sofia? Então, eu senti um pouco de... eu senti falta disso, cara, no episódio. Da Sofia? É, dela interagindo com o Carl. Mas eu acho que não deu tempo, né? Sem o Carl você vê muito bem, se for pra pensar. É. Você vê porque tem o Rick ali, tá mostrando o Rick e tal, mas não mostrou muito o Carl brincando, o Carl ainda. É verdade. Ah, lembrando também que na fogueira lá de Contos Noturnos, né? O T-Dog fala lá do. Que ele deixou o Dixon lá no telhado, né? Eu deixei ele lá e caiu no ralo e ele ficou. E ele acredita que ele esteja vivo porque. É, acredito que trancou direito, né? Mas a gente já sabe que. Você vê que nem pra isso ele presta, né? Poxa, cara. Não, mas coitado também, né, mano? O cara tava carregando as compras de todo mundo. Se fudendo pra caralho. Se lascando, o zumbi tava na cola dele e teve que fechar o negócio, tipo, em um segundo, né? Tava atordoado que levou um couro, né? Mas... Não, mas rapidinho, é uma coisa até que eu fiquei assim, meio pensando depois. Não sei se pode pular já pro final, mas assim, quando eles vão atrás do Dixon, né, velho? A porta tá fechada, né, velho? Como é que o Dixon tá isso? Pode ter outras passagens, fechada, mas cara. Mas não tinha uma escada de incêndio ali do lado daquele pode prédio? Ser que tem, então. Pode ser que tenha, então. Pode ser que tenha, né? No 2 é aquele prédio que eles subiram pela escada lá, o Japinha e o vamos comentar isso aí um pouquinho. Já que a gente pulou pro final, já podemos ir embora? Na sequência do Rick e a Lori na cabana... Meu, essa cabana, cara. Eu acho muito estranha essa cabana. Que cabana? Meu, era uma barraca, cabana, pô. Que parece a minha casa. Barraca, pô, que cabana. Caraca, é cabana. Caraca, tô né, cara? Oca, pô, mas que barraca é essa, cara? Pelo amor de Deus. Ah, a barraca de meu pai era maior do que essa, velho. 28 centímetros. Nossa senhora, é pau grande demais. Oh. Ah, cara. Ah, se você tinha uma coisa assim. Ah, deixa quieto, né? Sexuais, seu pai. Não, aquele balagão, aquele trem, valeu. Tem que arriscar, mano. Meu pai acampava muito, a barraca de meu pai era grandona. Cara. Tinha... Sua mãe não se queixava disso? Não se queixava de maneira alguma. Mas essa sequência deles na barraca aí, ela tem nos quadrinhos, e no né, picote? Cara? É, nos quadrinhos tem. Só que nos quadrinhos o Rick fica. O Rick, como a gente já comentou que nos quadrinhos ele só chora, né? É. Ele fica tremendo lá na cabana lá. E ela. Cadê o Bilão? Cadê o Pintinho? Cadê o Pintinho? É legal a fala, que ele para e pensa, né? Agora é o momento que eu tô começando a pensar melhor e tô sentindo medo. Que até então tava tão corrido que ele nem parou pra pensar direito no que tava acontecendo, né? É pior que é verdade. Ia ser interessante se tivesse. Pode ser, cara. Que tenha ainda. Acho que não, né, cara? Porra, cara, no final do episódio ele. Agora estou com medo. Depois de tudo, né? Não, acho que não faria sentido também na série ter isso, não. E no quadrinho, na mesma noite, acho que eu acredito, o Dale fala com ele, né, sobre o Rick, tava dando da esposa Rick, dele e tudo mais, né? Ele fala que o velho tá louco. Não, o Dale fala pro Rick, fala, né? Fica de olho. Fofoqueiro, né? Fica de olho que... Isso, eu fiquei esperando isso nesse episódio, ele falar isso. Não falou ainda, né? Pode ser que fale. Uhum. Não, não chegou no a último falar, cast a gente ficou falando que a Lori tava, né? Como é que você falou, Valdeir? Avadia. Aqui. Necessidade humana. Mas foi nesse episódio que a gente descobriu, o Shane falou pra ela que o Rick tava morto, né? Pois é. Tava morto, aí a gente vê com o quão escroto que era foi. A gente viu isso no episódio anterior, lembra? Que o Shane ele foi o último a ver o Rick. Exatamente. Ele podia ter dito, né, que ele... Eu acho que o Shane não foi nem intenção dele. Eu acho que ele achou que o Rick nem ia sair dali mesmo, né? Então ele desencanou do Rick. Eu acredito isso também. Se o cara queria comer a mulher do cara, ele ia inventar qualquer história, bro. Tem esse papo lá de, é morrer mesmo, não. Queria comer e pronto. O cara tá em coma. O cara tá em coma, tipo... não tem o que fazer, né, mano? Deixa ele aí. É que nem carnaval, pô. É que nem carnaval. Os carnavais que tem aqui no interior do Ceará, a gente ia com a galera assim, né? Aí sempre chegava na casa assim, chegava uma menina assim, procurando assim, pro amigo nosso aí. Aí o Davi tá aí, eu cheguei, aí eu falava assim, não, ele saiu ali, saiu com a namorada dele ali, mas qualquer coisa a gente tá aqui, minha filha. Então, aí... eu tô tentando relacionar com o que a gente tá falando isso. Não, mas é porque ele simplesmente, não, o cara tá lá, mas eu tô aqui pra você, minha filha. Melhor que fazer depressa é fazer direitinho. E ele fica em cima do trailer lá, né? Só vigiando, né? A luzinha sendo, é tipo diminuindo, né? E ele colocando o boné todo bravo lá, ele pula. Perdi a xoxota. É, todo empurrado. Ela já liberou pra ele, fala sério. É, tô vendo a punheta agora. Comi ela ontem, hoje já tá dando pra outro aí, hein? Ela fica muito fácil, né, pro Shane, depois que ela vê. Depois disso, o que, que a gente tem aí do o Rick acordando no seu lindo, maravilhoso dia? Roupa, né, lavada. Isso, o irmão dele não tinha chegado ainda, tem essa, né? O irmão do Dixon. Né? É verdade, o irmão do Dixon, né? Que é verdade. A gente, não falou disso, né? Eles descobrem, né, que o Dixon foi deixado e tal, e ele, o Rick fica sabendo que ele tem um irmão, né? É, o pior é que eles falam, né? Ele acha que ele não vai receber muito bem essa notícia. Tá todo mundo beliscando a cueca, sabe, que é com medo de... Beliscando a cueca, como é que a gente vai falar com o cara, né? Mas o foda é que se o irmão dele já era escroto, ele já fica, pô, se ele tem um irmão, fodeu. É. Nossa, mas é exatamente isso. É em seguida que a gente tem o grito lá das crianças, né? E elas saem lá, mamãe, mamãe. Cara, essa cena eu achei foda. Por quê? Porque faz referência ao quadrinho, né, cara? Ah, tem bastante no quadrinho mesmo. Ah, sim. É exatamente que, como eu disse, né, na edição número 3, que eles focam no acampamento, e é justamente na edição número 3 que tem um zumbi lá comendo o servo. Eu ia falar o viado, né, mas o Pedro é mais... Tudo bem. Gamo, o antilo. Eu achei esse zumbi muito forte, cara. Meu, porque ele tava com o trapézio levantado, tipo, gigante, porque era nítido que ele tinha alguma coisa ali pros caras baterem. É porque não escolheram, saca, direito o cara que ia ser maquiado, né? É. Pegaram o primeiro que passou, você vem cá, bora maquiar. Maquiou. Eu achei engraçado que tinha um cara com um... Como é que fala aquela parada lá? Tipo, um garfo de pegar palha. É, sei lá como é que chama aquilo. Que tipo, ele ficava... Eu pensei, sabe, ele vai enfiar aquilo ali no zumbi, né? Ele vai enfiar aquilo no zumbi, mas ele só ficou, tipo, ameaçando, dançando assim, né? E os zumbi caras ficaram só errados. Aquela parada, mano. Assim como o zumbi não mastiga carne, né? Também. Não, o zumbi mastigou, cara. Não, ele morde, ele rasga no dente, mas não mastiga. Ah, mas é claro, ele vai mastigar. Tem que pegar um cervo de verdade, né? Comer de verdade. Tem que ser perfeito. Tem que matar o dublê, né? O dublê tem que morrer. É isso mesmo. E aí a gente tem o irmão do Dixon chegando, né? O cara é meio... Ele não parecia tipo um caçador de vampiros do Blade 3, cara? Com aquela arminha de flecha, né? É, cara, onde ele arrumou esse troço, mano? Eu achei legal que ele já chega impondo lá, né? Tem que atirar na cabeça desse filho da mãe. É, o dele ele corta a cabeça cai e tipo, ela fica viva ainda a cabeça. Fora do corpo, né? Tipo, fica piscando, mexendo a boca. É, que tem que acertar o cérebro, né? Pra desligar o bicho. E isso no quadrinho também é uma coisa que eles descobrem mais pra frente, né? É que mesmo cortando a cabeça, o bicho fica lá, a cabecinha lá, me piscando lá, vivo. Depois a gente tem lá o... Como é que é o nome do irmão do Dixon? Daryl. Peguei. Daryl. Daryl. Esse cara é bom, né, o ator? Eu achei ele... É, não, ele manda bem. O macaco loiro? Foi legal, os caras. A gente tem uma notícia pra você. Fala logo, desgraça. Ele tá morto? Ele é. Não, acho que não. Quem é você? O Rick já chega todo. O Rick já não foi com a cara dele, né? Ele já olha feio pra ele. É bem legal. Não, o melhor é o T-Dog, cara. O T-Dog. O T-Dog chegando com as madeiras, assim. Tipo, porra, mano, eu que queria acontecer. Cortou o barato do T-Dog. Os caras já falando e ele tipo, ficou puto porque ele queria foi falar. Que trancou, né? Cara, e que... E, e que desvio do Rick Grimes, né, velho? O cara jogou toda aquela lenha ali em cima dele e... Lançou o Matrix ali, né, cara? Remo desarmado perigoso, pô. Pois. Que Matrix? O negócio é remo desarmado perigoso. Eu não é nada pra ser do... Aí, mais uma vez, né, ele dá uma de Capitão Nascimento ali, né? O senhor tá me ouvindo? E o cara tipo, quase morrendo, né? Eu entendo tudo que você quiser. Você é um perigo, você é um... Eu sou bichinha, isso. Eles. Uma pergunta aqui, eles saem no mesmo dia, não é? Ainda? Pra cidade? É, no mesmo porque dia. Porque nessa hora que eles estão conversando ali, que o Shane segura o macaco loiro ali. É o Dr. Gore! Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. É o cara do pai de orelha grande, velho. Parece um macaco, velho. Ai, meu Deus. Eu achei estranho uma coisa. Ele tá lá choramingando e a Lori, né, dá aquela olhadinha, né, pro Rick e fala, não, ele vai atrás do seu irmão, não vai, Rick? É, eu também entendi isso, né? Depois ela fica contra? Ué. De por que você fala? É, pois é. Ah, meu Deus, é. Isso prova que essa mulher é volátil. Bipolar, cara. É volátil, né? Pra não dizer volúvel, né? Ela é volátil, porque ela tava dando pro cara. Depois agora encontrou o marido novo, vai dar pro cara, e depois agora quer dar um tapa no outro cara. Aí agora ela chega pro cara e pro Rick e fala, não, não vá. Aí agora, não, agora você vai. Aí depois ela fica por ele. Eu não entendi nada. Pô, ninguém pode... Mulher é um bicho que a gente não pode mesmo satisfazer, né, velho? Mulher é o quê, Torinho? É um bicho que a gente não pode satisfazer, né? Já dizia meu pai, nunca confio numa pessoa que sangra 5 dias e não morre. Né? Mas na HQ a Lore é meio assim também, né? Ela é meio cri-cri, assim, né? Ela fala uma coisa. Ah, mas Poxa, mano. E o Shane lá com aquele... O Shane, cara, tava muito louco, cara. Com essas sobrancelhas dele levantando, assim, tipo... Rick, você vai... Tem certeza, Rick? Olha lá, Rick. Nessa hora a gente vê o primeiro conflito. É, verdade. É verdade. Hein? Agora tem que ver uma coisa. Acho que ele deu bala sem pólvora, né? Só com... Não, é verdade, né? Eles estão se preparando... Aí ele tira o quê? 4 cápsulas, né? Quatro balas. Né? É, 4 balas. Tá aqui, usa aí. Use. Sem pólvora. Pelo menos é pólvora de Magno, dá pra matar uns 3 também. Se tiver com pólvora. Eu acho engraçado quando o T-Dog pega e fala. É, que o Rick fala, né, ó. Já somos em 2, né? Aí o T-Dog. 3. Aí o macaco loiro vira pra ele. Não mudou nada. Como se fizesse diferença, né? Mas é 4 que vão? Então, aí ele chama o Glenn, né? Ah, sim. É, o Glenn, é. Só que o Glenn tá com um cagaço. Tu vê que na hora que ele chama o Glenn chega morde a cueca de medo. Né? É. Ele tava só quietinho ali, dando meia volta, né? Não, o ator que tá fazendo o Glenn, cara, tô achando sensacional, cara. É legal que o Rick olha pra ele já vira... Oh, man, não... É, o droga. Aí, mas ele vai, né? Já sei. Na verdade, toda vez que o Glenn olha pro Rick, ele já fala, né? Já tá com aquele olhar de me fode, vai me chamar. Então, eles mencionam também aqui que aí ele deixou a bolsa de armas dele na cidade, né? Ah, é. Ah, é. Sim, tem esse detalhe. É que o Shane, ele é e contra. E o rádio, né? O Shane, ele é contra isso. E tem uma discussão. E o que convence o Shane é o lance das armas, né? Que o Rick fala que isso, tem as armas. Isso, as armas, é. E rádio. O Rick fica com a consciência pesada, né? Porque o Walk Talk tá lá também. E ele quer chamar o cara. Ele quer chamar o vizinho dele, né? Isso, é. O pai da Acerola. O pai da Acerola, né? O Jericó, né? O Jericó. O bendito ator de Jericó. Lenny James, né? Olha, a gente já sabe o nome do ator e a gente não sabe que personagem que ele faz no Walking Dead. Pois é. Caraca, a gente somos um fracasso. Isso que eu aqui, né? Que merda, isso, cara. Que eu prefiro a concorrência. Olha aí, ó. Sacanagem, tô brincando. O pessoal não sabe brincar. Depois tem uma cena que eu achei bem legal aí, que é o Dale comentando que o T-Dog deixou a caixa de ferramenta dele lá, né? É. E é a caixa de ferramenta que o Dixon... Carregado, né? É. Fez a brincadeira dos jogos mortais. Você vê que eles não deixam a ponta solta, né? Tudo ali tem um porquê. Né? E aí o nosso mecânico aí ganha a sua primeira fala, né? Eu acho, ou é a segunda dele. Sim, é verdade. Ele só fala, vamos fazer negócios, né? E é isso. Não, ele fala também quando ele desmonta o carro do Glyn, né? Que o Glyn fica puto lá, o Glyn. Ele falou que tá precisando de uma... de alguma peça, né? E a peça tem na van que eles vão utilizar. Isso, é. É verdade. Aí ele fala pro Rick... Uma mangueira, acho que é uma mangueira. É, aí ele fala... O Rick, eu achei legal o Rick, a mangueira tá furada. O que, que o Rick fala lá pra ele, lá? Que convence ele? Fala, quando a gente voltar, você pode virar a van de ponta cabeça. Se trata de virar de cabeça pra frente, Muito bom isso, cara. É. Pega tudo, dobra bem dobradinho e... Enfim, aí eles vão embora pra cidade, né? É, aí corta, eles vão... Atrás do Dixon, né? É, eles vão pra cidade, aí tipo, volta pro acampamento, vai depois. Vocês viram como é que a Lori é sarada, cara? É, malhadinha, né? Meu, caraca, ela tem mais bíceps que... Poxa, fala sério. Que eu, que tu... Não, eu tenho bíceps, cara. Ela tem mais bíceps que o Valdeir, é verdade. Pode crer, cara. Admito. Pô, cara, ela tá trincadona aqui, cara. E o Carl fala lá que não tem medo, não, né? É. Ah, não tenho medo, não. Isso aí é sinal de que ela aguenta tempo e tempo, hein? Aí a gente já corta pra cena deles entrando na cidade, né? Eu achei muito louco, cara, essa cena deles andando no trilho lá com o bonito, né? A fotografia. Porra, muito louco, cara. Metade no trilho e a outra metade na estrada, né? Metade do carro no trilho e a outra metade na estrada. Não tem jeito, na verdade, acho que porque não tem como entrar na cidade de carro, né? E sair. Porque acho que tem muito zumbi, né? Então eu acho que é mais fácil assim pro Glenn. Achei engraçado que eles entram na cidade e não tem zumbi nenhum, né, cara? É. Hora do almoço. Hora do rush, né? Eles fazem o mesmo percurso que eles fizeram quando eles fugiram, e quando fugiram tinha um monte de zumbi. Os caras... Não, mas é verdade. É, mas o Glenn, ele é conhecido por isso, né? Ele sabe os caminhos pra entrar, né? Sim. Ele é ninja, rapaz. Também. Ninja. Pois é. Ninja. Pois é. Em seguida, a gente tem o curso de preparação de como pegar RAM aí com o Shane. É, né? Ele e o Carl, né? Como pegar perereca. Como pegar perereca, né, cara? Cara, essas caras dele tá demais. As caras, mano, do Shane. Caras e bocas. E eu achei ele... Eu não sei, cara. O Torin que manja mais de inglês do que acho todo mundo aqui. Mas ele tem um sotaque assim meio... Yeah, man. Rap. Yes. Ele tem voz de... É, tipo texano, né? Tipo Bush. É, de Redneck, isso mesmo. Yam. Ele cospe, né? Faz... Não, mascando tabaco. O Carl, né? O Carl com aquela rede, eu acho que ele matou 15 mil rãs, mas ele não conseguiu pegar nenhuma, né? Ele acertou a cabeça de todas as rãs. Tocou todas. Quando ele foi... É, se ele tivesse puxado lá do fundo, ia vir um monte morta, né? Mas não veio nenhuma, né? Nossa. Aí sim a gente tem as mulheres lá, né? No... Lavando roupa, né? Lavando roupa, a Glória Maria tá lá de novo. É verdade. Verdade. Ela deixando uma cafeteira no episódio, né? É, ela só aparece. É, ela dá uns lances, né? O quê? Não, mas... ela aparece no sim, mas eu tô também, falando, né? Nesse episódio. Assim, fazendo pro que ela veio, sim, é só ali no terceiro. Coitada, aí a gente tem as mulheres lá comentando. Eu achei legal, né? A Amy falando, né? Saudade da minha Brastemp, né? Uma coisa assim que ela fala. É, não, ela fala tipo, saudade. É, ela falou outra marca lá, né? É, acho que é a própria máquina de lavar, não é? Não, seria. Na minha legenda aqui falou o nome. Ela falou uma marca lá que não me recordo agora, né? Mas foi até esperteza mesmo dos caras que legendaram, né? O Hell Santos, então, né? Então, ó, quem tá acompanhando pela Fox, pode esperar ela falando: ai, que saudade da minha ultra hiper máquina Frozen 2. pra não ter o, né, jabá, né? Se não cortarem, né? Pra sempre, né? Alguém tá vendo a Fox, né? Ainda, ou nem? Caramba, depois... Ah, o detalhe é que elas falam, né? Saudade do quê que elas falam? Né? Eu achei muito louco, cara. Né? A Glória Maria fala da cafeteira, né? A loirinha lá, a Sybil Bennett, fala do vibrador dela, do PS. A Amy, como todo adolescente, fala do computador, SMS. SMS. A outra que tem o marido lá fala do vibrador, né? Não, achei muito louco, cara, que ela fala, eu também. Já dá uma olhadinha pro cara antes, né, mano? Piadinha, né? Aí ele chega, né? Ele chega todo trucado. Putão, velho. E nisso a gente tem um paralelo aí também, que é o Shane falando com a Lore, né? Eu não acho justo isso. E ela perdeu o Playboy, chegou, ó. Chegou o dono da parada. É, vai atrás da sua perereca, que a minha já tem dono. Tem uma parte que corta a cena pra os caras chegando na cidade ali, mas é coisa rápida, né? Ah, sim, que é ele só adentrando lá, né? Só pra dizer que chegaram. Mas o Shane chorando aí, achei demais. O outro gosta da desgraça dos outros, né, cara? Ele agora vai ter que voltar pro 5 contra 1, que também é desumano. Aí, ó, depois a gente tem até um... E ele descontou a nossa, raiva meu, do cara, essa, né? É o Ed, nossa, né? Essa cena foi tensa, cara. Pois é, fez que massa o Ed, que o Ed tava querendo lá, que ele tava falando? Ele queria espancar a mulher dele. É, ele tava tipo... É, vocês têm que fazer seu trabalho mais sério, não sei o que e tal. Aí uma lá responde, né? Acho que é a Andréa, né? É, e você ficar olhando pro nada, você tá com um caminhão aí de encaramada. Aí elas falam, né? Você acha que a gente não conhece essas manchas que vem aqui na Carol? Aí ele, toma aqui. Aí ele já dá logo um Horiyuk na... Ele, pois na é, cara, você da vai Carol, mesa. Coitado. Não, e ele também joga... Ele ainda joga o vestido molhado. Ah, ele, nossa, ele joga na guela, né, cara? Ele queria espancar todo mundo ali. E a Carol, tipo, 100% submissa, isso, né, cara? Isso eu achei demais, cara. É, ela tá parecendo a mocinha lá do Crepúsculo, lá, só abaixa a cabeça pro cara. Crepúsculo? Você é que só assistiu o Douglas Crepúsculo? Ah, cara, deixa pra lá. Então... Que decepção, cara. Cara, falou, acabou o podcast pra mim, falou. Vamos derrubar o Douglas. Não, aqui, cara. Vamos encerrar, acho que acabou. Não, era uma piada. Nota 10, cara. Nota 10. Era uma. Eu achei legal, cara, o Shane lá, que ele tá putaço, né, com a Lore. E vai desconta no cara, né? Ou não. E, nossa, ele arrebenta o motivo o Ed, né, cara? Não, ele fazer isso com o cara tá sendo pela puta, né? Não, mas sim, né, o cara exagerou. Já tava dando motivo. E ele já tava puto, né, cara? Eu não sei, cara, o Ed é muito molengão também, né, cara? O Shane, tipo, deve ter o quê? 1,40m de altura? É pequeno, não parece muito grande, né? O Ed, pô, mas eu achei, mano, achei muito louco essa maquiagem dele aí, todo... Ele ficando com o beiço inchado, cara. É que nem o Pedro gosta aí, né? Tem que ser divulgado. É, pois é. Tem que machucar. Um detalhe que eu queria comentar, cara, que eu achei interessante, é que até então a gente não sabia que eles estavam, tipo, em cima da montanha, cara. Né? Eles estão, tipo, muito morro acima, né? Nos quadrinhos eles estão, tipo, tipo, sei lá, né? Num cume, né? É, nos quadrinhos eles estão tipo assim na saída da cidade, né? É, exatamente. Eles estão mais bem protegidos nesse... ali na série, né? Tanto que eles falam que é o primeiro zumbi que aparece, aquele que eles pegam lá. Que eles até. Aí em seguida a gente tem a cena, né? Do T-Dog desmembrando a porta lá. Só tem um zumbi. É verdade, né, cara? Ah, vai ver quando. Eu fiquei pensando quando. Dixon, isso, ele escapou. Acho que os zumbis viram que ele já não estaria mais ali, então desceu, sabe? Desceram. É, então, eu até vi num fórum, cara, o pessoal. Puta, mano, tem um pessoal também que eu vou te contar. Mas o pessoal. Ai, nada a ver, mano. Cadê o zumbi? Mano, o zumbi vai ficar lá na porta até quando? O zumbi fica de saco cheio também, né? O cara não tá lá, mano. O zumbi, tipo, o cara vira zumbi e ele fica parado num lugar, ele não se mexe mais. É, os zumbis do Walking Dead a gente já viu que não são tão primitivos que nem o. É, pois é, né, velho? O Dixon tava bem. Nervoso, acho, na hora, né, quando viu os zumbis. Mas entrar pela porta. Essa questão... Ele errou a mão em vez do ferro, tava... do... É burro, né, cara? Ele viu muito aquele... viu muito filme de terror. Eu vi o pessoal comentando, né? Eu vi o pessoal comentando. Pô, que burro, ele devia ter cerrado o polegar, mano. Só que se você reparar, mano... Ele tava muito bem preso, cara, o pulso dele. Eu não sei se ele cortasse... E não tem como tirar, não. Eu acho que tirar, tipo, também o cara tava meio louco, não, né, cara? Peraí. Não tem como tirar a algema com serra, ô Pietro? Não, com a serra sim, mas eu digo assim, o cara cortar o dedo, sabe? Ah, tipo, bom, já ia falar. Só legal pra tirar a mão, não tem como, cara. Achei que o Pietro já tinha sido preso, tipo, já tentei. Não, eu fui preso, mas eu já coloquei a algema na minha mão, já. Por que você... Como assim, Pietro? Já coloquei a algema, já. O que você tá fazendo? Não, porque eu tava tentando entender mais... Tava com um tio meu, porra. Ele é polícia, tá ligado? Pedofilia, hein? Eu tava com um tio meu e eu peguei o gema pra experimentar, ver como é que funcionava o bagulho. E cada vez que você mexe a algema, ela aperta, então não tem como você tirar, sabe? Mas assim, tanto que muita gente comentando também assim, o começo de Walking Dead pareceu o começo de Extermínio, não sei o que, aí o povo agora comentando, isso daí pareceu Jogos Mortais. Isso aí além nada agora. A ver, cara. Pois é, nada a ver, mas agora eu vou mais além, vou dar mais pano pra manga. Próximo aí vai aparecer o Dixon com metralhador na mão imitando a Mocha do Demônio. Ou então tipo o Planeta Terror, né? Que a mulher colocou a metralhadora nas pernas, né, velho? Cara, se ele embutir, sei lá, um caco de vidro no braço ali, cara, pra matar zumbi, vai ser demais, né, cara? Com certeza. Voltando um pouquinho, na hora que ele entra, você acha que o cara tá morto, né? É o corpo, mas aí é só a mão, né? Eu não vou dar uma de sagaz e falar, né, eu já sabia que era a mão. Eu achei que ia ter o corpo dele mesmo, algo do gênero. Eu pensei antes de mostrar, eu pensei que ele tava assim, tipo assim, todo comido mesmo, né? Mas que sim. Tão comido que não tinha nem condições mais de virar zumbi. Exatamente. É. Tipo aquela mulher que apareceu no primeiro episódio no hospital, né? Isso, mas será que os zumbis não comeram ele todo, deixaram só a mão? Pode ser, né? Pode ser. O Panda matou a charada, cara, é isso. É uma possibilidade. em questão de especulação, o que vocês acham que vai acontecer? Não, eu acho que o próximo episódio vai ser, agora que já encontraram a mão do Dixon, né? Eu acho que o próximo episódio vai ser que nem tipo o segundo, eles ainda na cidade e tentando agora, eles também foram, além de pegar o Dixon, eles foram atrás das armas também, né? Das armas, né? Eles iam primeiro pegar ele pra depois ir atrás das armas. Pois é, eu acho que o próximo episódio vai ser isso, vai tentar dar um jeito de conseguir pegar as armas, né? E ver pra onde, e atrás dele, né? Saber onde é que ele foi parar. Acho que eles vão ver ele, né? Eu acho que os zumbis resgataram, raptaram ele, amarraram e estão fazendo ele de refém. Tô com a arma na cabeça dele. Deixar a mão só como um aviso, né? Então, né que os sequestradores fazem hoje em dia, corta a orelha, braço. E o Rick lá, né? E o Rick lá, né? O que vocês querem? 200 quilos de tripa? Eles assistiram Dexter. Mas eu acho, cara, eu acho que o Dixon e o Macaco Loiro. Eu acho que eles vão morrer no próximo. Também tô achando. Pois é. Eu acho que vai voltar da edição o Rick e o Glenn. Exatamente. Eu acho que vai ter aquela ceninha tipo... Não, vocês não podem deixar meu irmão e não sei o quê. Aí ele vai atrás do irmão dele. Tipo, os caras... Não, ele vai se ferrar. Deixa ele, cara. Acho que o gordinho vai fazer alguma coisa que ele vai sacrificar, alguma coisa assim, né? Não, eu acho que ele vai rodar no próximo episódio, o T-Dog. Eu acho que ele roda. O Hugo falou que o primeiro que vai morrer é o T-Dog, cara. A gente fez o bolão Walking Dead, cara. O Hugo disse que é o T-Dog. Eu já acho que é o Rick que vai morrer no próximo episódio. Acaba com essa putaria. Vamos às nossas notas, né, rapidamente. Valdeir, qual a sua nota pra esse episódio? Cara, eu gostei pra caramba desse episódio comparado ao último, né? Porque o último eu achei que tinha muito clichê, cara. Muito diálogo desnecessário, né? Eu não gostei muito de algumas atuações. Esse eu já gostei das atuações. Achei que tava bem, eu gostei bastante. Eu vou dar... Acho que o primeiro episódio eu dei 8, o segundo eu dei 7. Esse eu vou dar 8,5, porque eu gostei um pouco mais do que o primeiro. Apesar de ter sido... Né? Apesar de ter sido monótono, né? Acho que vocês até vão falar isso daí. Mas eu gostei, porque mostrou mais os personagens, mostrou um pouco mais ali da... Eu gostei de como... Do resultado ali do Shane e da Glory, né? Valeu, né? Valeu umas duas notas aí. E eu gostei da direção também. A fotografia, que nem eu falei, né? Achei que tá bem dirigido. A direção, novamente, né? Que a gente não comentou no cast anterior, né? Uh-huh. De que a direção, dessa vez, não foi do Darabonte, né? Novamente. Né? Do terceiro? Do terceiro. E foi de quem? Você foi uma mulher, né? Foi de uma mulher que eu não me lembro o nome. Não sei o que ela fez, mas parabéns. E esse terceiro foi ela também? Cara... Você não fez a lição de casa, né, cara? Eu não fiz, bicho. Mas, ó, se ela estiver ouvindo o cast... Ele fez a lição e nem a pau. Se ela estiver ouvindo o nosso cast, bosta, meus parabéns pra ela. Pietro, o que você achou, Pietro? qual a sua nota? Eu achei bem bacana esse episódio aí, em relação ao anterior. Muito bom mesmo, a fotografia eu achei legal, o timing de algumas cenas, tipo a do quando o Shane quebra a cara do maluco lá e ainda fica um tempo assim a câmera. A trilha, né, cara? Eu não falei focando. Da trilha. A trilha sonora ficou muito boa, principalmente a música do final, uhum. Que eu achei que me lembrou muito um pouco o Silent Hill. Então, os personagens também que eu tinha desenhado no episódio 2, ficaram bem melhores agora. Pois é, cara, eu não tinha odiado aquilo lá, mas ficou bem bacana você agora. Você vê que agora teve um porquê, né, dos personagens, né? É, isso, é. Aí minha nota pra esse episódio é 8. Ó, bom. É bom, bom. Panda, fala, Panda. Cara, esse episódio foi o episódio mais engraçado que eu já vi na minha vida. Esse ano. Louco, cara. Você nunca assistiu The Office, não? Na minha vida esse ano. Não. Por causa das caras e bocas do Shane. É, foi muita cara de boca, aquela cara de que perdeu a foda do resto da vida, foi engraçado. Vai ter que ficar no 5 contra 1. É, 5 contra 1. Pra caramba, ou... ele perdeu em cima. É, mas ele quer aquela que é musculosa, né, cara? Vai ficar muito... Ele quer ser algemado na beira da cama, né? Deixa pra lá, vou dar uma nota... Ainda vou dar uma nota 8, que ainda falta 3 episódios pra acabar, né? Pois é, são 6. Né? No próximo eu dou uma nota, a minha 8 tá. Aqui, tá bom? 8? Fala, Tony. Bem, antes de dar minha nota, né, falar que o segundo episódio ele foi dirigido pela Michelle McLaren. Ó, oh, McLaren, ó. Ela é conhecida por dirigir episódios de Arquivo X e Breaking Bad. E esse episódio foi dirigido por outra mulher também. Não é a mesma. É a Gwyneth... Não é a mesma, não. É a Gwyneth Horder-Payton. Ela é conhecida por ter feito direção de The Shield, aquela série The Shield. E também trabalhou no filme do The Doors. Ó, oh, oh. Muito bom. É. Vou dar uns pontos pra ela pelo filme The Doors. Ela deve ter... Ela trabalhou no filme do The Doors, assim como, tipo, segunda diretora de segunda unidade. Co-diretora? Assim, sabe? Não é co-diretora. Tipo assim, aquela... Quando algum... É tipo assistente. O diretor vai fazer alguma gravação, ela vai e ajuda lá a fazer uma... Auxilia. Ela só dá os pitacos. Estagiária. Mas, pois bem, eu, assim, esse episódio eu achei bom, sabe? Eu, pelo menos, eu achei até agora o mais fraco. Não quer dizer que o episódio foi ruim. Nossa, tira o Torinho do chat. Não, não tô dizendo que o episódio foi ruim, mas comparado aos outros dois, eu achei o mais fraco, sabe? O que eu achei de ponto positivo nesse episódio foi o que o... Acho que foi o Valdeir que falou, que realmente nesse episódio teve o desenvolvimento dos personagens. Isso foi interessante, né? Isso foi legal. Pode ter frustrado muita gente que tava querendo ver zumbi descendo pelo ladrão, mas, porra, a gente também tem que saber quem são os... Pra gente, querendo ou não, a gente se familiarizar com os personagens pra ter uma certa identidade, né, com os personagens. Exatamente. Tem que ter enredo, né? Não é só ação. Com certeza. A gente tem que aprender a gostar dos personagens, né? Não adianta mostrar exatamente. Só matança. Porque, no, que nem eu, só falar rapidinho, que nem no segundo, a gente criticou bastante esses novos personagens, né? Mas nesse, eu já achei que teve... mostrou melhor os personagens. Eu já tô gostando mais. Porque a única coisa assim que eu digo assim, que eu achei, assim, em comparação aos outros dois episódios, assim, por isso que eu achei que foi o mais fraco, foi porque nesse episódio não teve... Tirando tudo bem a parte da mão lá do Dixon, né? No final do episódio, eu acho que não teve aquela cena assim que você chega depois assim vai comentar, puta que pariu, aquela cena foi foda. Como foi a cena do tanque no primeiro episódio e a cena lá dos carros, né? No segundo episódio. Ah, no caso deles andando na chuva lá também. E deles andando na chuva, realmente. Porque agora, esse episódio eu acho que faltou isso, aquela cena memorável do episódio, né? Mas esse teve, cara. Não, a cara do Shane. Não, tirando a parte da mão. A parte da mão final acabou legal, você fica instigado. E a sua nota, Torinho? Qual que é a sua nota? Eu vou dar uma nota 8 ainda. Eu continuo dando. Eu tô gostando muito da série e tá me satisfazendo muito bem. Eu não sou aquele cara radical que fica assim, não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver com os quadrinhos e tal, não sei o que. Não, é adaptações, né, gente? Tira o Torinho da conversa. Não, pô, não, mas são adaptações também. Se a gente. se a gente quisesse que tivesse assim ao pé da letra, não ia ter graça ver a série, velho. Porque a gente ia saber tudo o que ia acontecer no quadrinho. Eu acho que as adaptações são. É. Tem certas coisas. Tem surpresas, né? Pois é, com certeza. Ah, mas até isso que eu comentei do fato deles estarem, tipo, lá em cima da montanha, né? Tipo, tem que subir a serra, né? Pra chegar no acampamento, eu achei isso interessante. Porque nos quadrinhos, realmente, eles estão muito próximos da cidade, cara. Mas aquilo ali parece uma pedreira, né? Sim. É, tá parecendo um jaspe ali. Eles encontraram um lugar que é realmente um abrigo, né? Porque no quadrinho eles vão pra qualquer lugar, parece, né? Vamos ficar aqui mesmo. Não, nos quadrinhos... Eles estão no mato. Nos quadrinhos, quando é mostrado o acampamento, eles falam, ó, aqui é um lugar seguro. Mas, meu, tipo, 20 passos da cidade, cara. No seriado fez mais sentido, né? Tipo, e dá a entender que vão aparecer os zumbis, apareceu primeiro. Mas vão aparecer mais porque tá mostrando que os zumbis estão se espalhando. Eles estão indo longe, sim, né? Estão chegando eles ali. Outra coisa que eu posso, posso especular aqui, eu pensei no Dixon, ele tentando chegar no acampamento a pé. Eu pensei... Olha o raciocínio. Eu pensei nele tentando... zumbizada atrás com ele, né? Porque a trilha... Exatamente. Eu falando, é por aqui. Morreu, né? Sangrando pra caralho. Sem a mão. Então, mas... Eu fiquei imaginando isso. Se ele dá algum jeito, de mesmo que seja involuntário, né? Dele acabar levando os zumbis pra lá, cara. É. E aí que vai dar a merda, né? Tem que dar. Senão não pode ver. Bem, ó. A minha nota, cara, como eu... Tem que dar merda, cara, né? É uma merda mesmo, né? Ser o último. A minha nota também vai ser 8, cara. Eu achei um episódio, acho que, bem melhor desenvolvido que o segundo. O segundo teve algumas coisas que foi muito... Eu achei muito forçado. Mas também gostei, né, do segundo episódio. Mas o terceiro eu achei bem melhor. Principalmente o final, né? Que eu comentei que no segundo não tem gancho. O segundo é o Glenn lá andando no carro e tipo, legal. Puta que pariu. Que nem no primeiro. O primeiro tem um tanque. O segundo acaba, tipo, ele saindo da cidade. Mas não tem aquela coisa... O terceiro, não. O primeiro episódio até agora acho que foi o gancho mais forte, né, cara? Porque o cara dentro do tanque, 15 mil zumbis do lado... Quem seja, né? Quem não leu o quadrinho... É, sensacional. E o terceiro acaba sensacional. Com a mão do cara, né? Você fica, o que aconteceu com o cara, né? Você fica querendo saber, né? Porque... Foi raptado. Não, mas agora eu acredito friamente na teoria do panda aí, né? Que só o zumbi comeu e só ficou a mão. Tava de barriga cheia. E comeram certinho, né? Que ficou. Eles vão fazer igual aqueles crocodilos, né? Tipo, eles vão lá, matam o zumbi, abre a barriga dele e tá o Dixon lá. tá inteiro, né? Mas antes de finalizar aqui, cara, queria agradecer novamente aí ao seu Panda. Panda, faça o seu jabá novamente aí, pra quem não viu o primeiro cast. Quem não ouviu o primeiro cast, vai lá e escuta, que aí vocês vão ficar sabendo do outro. Foi no final que tá o seu jabá, né? É, tá lá o jabá lá do The Cast Connection, um blog de colecionadores e tal, tem podcast lá de colecionismo, que fala sobre carrinhos, né, Torinho? Aquele lá que faz o cavalo de pau no teu cu, né? Eu vi seu comentário no podcast. É isso aí, a gente quer causar discórdia. E a gente nem gravou o Pauta Livre News e a gente... nem... Valeu mesmo, cara, por ter gravado com a gente aí novamente. Cê, fora que você nem tinha visto o episódio, né? Acabou de ver. Foi, vi ainda agora pra me preparar pra sacanear bastante. Mas agora é isso aí, ó. Vamos ficar mais uma hora aí que o Torinho vai falar o jabá dele. Não, primeiramente aí, obrigado aí a vocês. Quando quiserem me chamar, eu sempre vou estar à disposição, ou não. Demorou. Então é isso aí, filmescomlegenda.net, espalhando cultura na internet, e sempre seus filmes vão estar lá, e Walking Dead está lá para vocês baixarem, assim como Walking Dead também tem o HQ online lá para baixar também, quem quiser, né, acompanhar junto com a... É verdade, né? Uhum. Vamos fazer igual o pessoal lá do Masmorra, vamos colocar o link aí pro pessoal baixar também. Sim. E se você não colocar, eu coloco, porque quem edita essa porra sou eu no post, né? Sinta-se à vontade. Pois é, não vou dar jabá do Pauta Livre News, porque vocês já estão no Pauta Livre News, então vou dar jabá do Pauta Livre Noise. Vou dar o jabá aqui do Pauta Livre Noise, que é o meu podcast musical, só tocando heavy metal e música boa, né? E em breve tá até saindo, acho que semana que vem tá saindo aí um podcast que eu gravei com o Pando e o Motosserra, só basta pra mim é ter saco pra editar. Mas. E também escutem lá o Rock 30, lá que eu faço lá com o Ivan Motosserra, né? Que são 30 minutos ou mais, né? Depende do que o Ivan fala pra caralho, puta que pariu. E... mais que o Panda? Mais que o Panda. E... puta que merda. E... eu sou quietinho, rapaz. Porra, vocês estão... lá no Jerimum Beta, né? Tá lá o Rock 30, eu gravo lá com o Ivan Motosserra. E também escutem não, ouçam, né? Ouçam não, é... leiam, é verdade. Leiam meus textos lá no Toto Chinchada. Se bem que o povo só lê quando eu boto putaria mesmo, mas comentem, né, por favor. É verdade. Faz internet tempo que você não atualiza. Por isso que eu não tô mais entrando no Toto Chinchada. Aí depois tu fala assim, depois tu fala pro Valdeir, eu mostro a palma da mão, Valdeir. Tem músculo nos dedos, cara. É isso aí, então mais uma vez mesmo aí, obrigado não. A vocês aí, o Douglas, o Valdeir, o Pietro, o Panda não, mas tudo bem. Bom, mas é isso aí, Carol, a gente que agradece, é isso aí, né, finish, acabou, meu, dissecamos aqui o terceiro episódio. É isso aí. É isso aí, acabou, e agora 30 segundos. aquela música gostosa. Lady Gaga! Ela parece um zumbi, né?